paz querendo só ele trilhar. Peço tua mão pra me sustentar. Outros oferecem coisas que eu sei. Sem o teu amor eu cairei. Venha dar tua mão pra mim. Eu não quero te esquecer. Eu não posso te perder. Vou te amar. Venha dar tua mão pra mim.